116, cheque o trem pouso livre no 0160 graus com 89, 4116. Baixou e travou, 4116. Identifique, chega da Mari, desça ao 060. Não tem a chegada. Lima Vitor, Bravo, Hotel Papá, recepção. Lima Vitor Bravo, Hotel Papá, recepcionar. Agora é, Lima Vitor Bravo, Hotel Papá. Cleared Fly Direct, Dagel, position. Delta, Alpha, Golf, Echo, Lima, position. Ok, direct to Dagel, Bravo, Hotel Papá, recepcionar. Rizuno 44 da Tandem, seu 050. 050, tá feito, tá com ele. 3267 Centro Recife. Negativo da 3507. Azul 41 no meio, solos 19. Libera a direita, solo em 1211. 211, Azul 41 no meio. Five 626 speed 2009. Red 320, o mesmo estimado na posição bridge. O gol no 847. Bater nível de voo 320, aguardando o cruzamento. O gol 1847. É, mantenha a restrição nível de voo 320. Chegada Mari, no ideal de descida, desça 070. Mari, atualizado. Sim, vetoração para separação de tráfego, curve à esquerda, proa 240. É autorizado a nível de voo 360, submantenha. Mantém heading 220 and 2-7 for localize. Mantém heading 220 and down to 2000, 356 to 2-7 for localize. Cliente, o gol 847, informe quando deixar de recebê-la. Entrega de meia. 3 traques pra frente, procedente pra sala. Boa noite, 4-7. 160, let's please intercept the final approach. 160 by left there, intercept the localized course, 5-6-6. 3-1-4-4, velocidade em 200 nós, 2-0-0. Siga a descida 3.000 pés, 1-0-1-7, o ajuste. Contratar 3-1-4-4. Estimativo. Bom, 1-0-1-7, desce a 3.000 pés. pés, a 2 mil pés de frente no Paraguai. 3 mil pés e velocidade 200. 2009, voo 964, complete final, chame turno no 895. 1895, voo 964. Salvador, Guaraná 964, estabilizou aí, olha. Guaraná 964, ciente do tráfego, informe checado, 160 graus, ponto 9, gol no 964. Batalha em quando, Guaraná 964. Tirou Lima Vitor, Salles, Juliette. No 847, está presente, está com navegação para o Old Street, voo no 847. Livre pouso, 964. Zero Antalais, TP, faz sentido. Five, six, two, six, complete fine approach. Take power frequency 118, decimal 95. 1895, bye-bye. Você só vai seguir na aproximação, é 1AC72, passando duna no momento, com 150 de grama. AC23, duna 44. 5 alternativa 126, decimal 8. Centro Recife. Salvador, Tower 2526. Continue approach, number 2 for land, runway 10, wind is 160 degrees, 08 knots. 25626. Continue approach, 25626, land gear down lock. Roger. Externo completa final. Mas chegou um minuto e meio nessa proa, caso falhe, direito e intercepta. Já chegou no passado. Por 164, desce a 3 mil pés, ajuste no 0, prossegue. No 44, tá? Já. Curva à direita, proa do Índia Serra. Do Índia Serra, tá? 3144. Autorizado final, 3144. Será autorizado final, tá? 3144. Voo 1164, velocidade 2009. 2009, tá bom, né? Neptuno 52. Chame defesa aérea nos canais previstos. Que ECOD está a 10 milhas à sua esquerda, senhor. Confesso que o senhor não estava andando para o de Malfo. Clear to land runway 10, 170 degrees, 08 knots. 5626. Clear to land, 5626. Mantenha o ponto de espera 5490. Altera 2526, sua identificação. Realizada a chegada a Mari, desse mantém o 060. Altera 2526, identificação. Realizada a chegada a Mari, desse mantém o 060. Da Gol, desce a 2 mil pés, assim que possível reduza para aproximação. Tráfego à frente, Airbus 320, no externo com 130 de ground speed, a 8 milhas da sua aeronave, autorizada a final no zero. Retigo, Lola 4, sentido tráfego, 2 mil pés. Para já, Lilian, vai embora. Chame Brasília, frequência 124, decimal 25, 1847. Tá 3507, chame Brasília, frequência 124, decimal 25. Vamos, 0, 1, 1, 4. 0, Sierra Wine, 300 km na curva final, após a passagem ali, mantém 5490. Até o regresso de 5-4 na tampa. O GNR é 3-2-6, autorizado no 0, 1, 2, 0 graus, está 8 metros. Tem baixo travado, 6-3-2-6. Controle Salvador, trip 5-4-9-0. Como 200-5-4-0. Lavers, boa tarde. Salvador, chama 63. Boa. Eu poderia uma morte para dar presente? Cruza, boa vida. Beleza, graças. Estarão na 526, completo final, semicurso, frequência 1,8 na vida. 805, chamo agora. Frequência 1,24, decimal 25. 2,56, frente do braço, reporte checado, sistema 0, 1,60 graus, 1,0 graus, 0,25,26. Confirmado o destino, parte de autoridade. Parte de autoridade. Tenha emitido voo 3,0. Azul 4101, chama, vou olhar para o debriefing, no azul 4101. Bravo, é a mesma. Vitor Bravo, hotel Papai Recife. Azul 4211, da presença autorizada para o Cigote. Serra Índia, Golf, Oscar Tango. Reporta minha baixada travada, você passou externo e eu vou na final. Isso, 1-0, 1-0 graus, 1-0 mais, para o 2-5-2-0. Sim, obrigado. Depois, 1-0. Entendeu? Eu vou na final? Não, na 10, no momento, não, não é perto. Eu vou reportar aqui. Entendeu como é que estamos reportando? Sim, nós estamos reportando o Urubu na final, para ajudar o outro. Ok, obrigado. Urubu. Ok. Voo 391, na senhora de identificação, mantém nível de voo 3.000. sequência 1245, antena 2685. É 315, acione identificação, colibri, suba até o 360. Boa tarde, é 142. Pode ir para a Jama, senhor? Tá. Subindo direto de Jama para 350, 142. 42-11, chama agora Brasília, frequência 124, decimal 25. Bravo, Hotel Papá, Conal, frequência 124, decimal 25. Número 2 protocolares da aula 7, ok? Ok, obrigado. Até lá. 198, com 2097. Controle Salvador, com 2097, decolando. Dois, quatro, zero, perfil da Dael, pode pôr a Dael da presente? Pode, sai, está avisando a Leda. Leda, gol, zero, no centro. Nove oito, com Take departure 1198, go 1864. Obrigado. Salvador departure, go 1884 out of 1,400 feet. Buca departure. Fire maintain for level 230, go 1884, confirm. 230, that's correct, go 1884. 1884, fire maintain 230. And then that is on the part, this is the speed of the part of the site, position of the number 6. Four five, call now 124, decimal 25.